sentimento. Nossa. Pare, pense antes de fazer. Não, não vá. Pode dar merda pra você. O teu orgulho ainda te mata de saudade. Bebê, se tu vê outra gata na minha nave, o peito vai doer demais. Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca não vai querer. Vai querer deitar na minha cama, mas minha cama não vai ter você. E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser. E vai ter outro alguém que fez bem diferente de você. Pai, pense antes de fazer. Não, não vá. Pode dar merda pra você. O teu orgulho ainda te mata de saudade. Bebê, se tu vê outra gata na minha nave, o peito vai doer demais. Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca não vai querer. Vai querer deitar na minha cama, mas minha cama não vai ter você. E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser. E vai ter outro alguém que fez bem diferente de você. David CDs, o centro. Bora Pica-Pau CDs, Black CDs, Jovo CDs, Pablinho CDs, Xaropinho CDs, Bugi do Cavalo.